Identificação. Você sintoniza Rádio Paranaíba, ZYH 763, frequência de 910 kHz, transmitindo em ondas médias de Itumbiara, Goiás. Emissora da organização Rádio Vair Miranda Machado. Rádio Paranaíba, sintonize a emoção. www.radioparanaiba.com.br.